Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui, como sempre, cumprindo essa missão, a missão de trazer a boa música popular brasileira para você. E é para isso, então, que eu convido você nessa próxima hora para ficarmos juntos e curtindo o que há de melhor na música popular brasileira. Vamos então agora relaxar, ficar na melhor posição possível, né? Repousando, descansando e ouvindo boa música. E relembrando bons momentos, que, como eu sempre falo também, né? Tenho certeza que elas trarão recordações, lembranças, boas lembranças, outras nem tanto, mas passadas valem a pena ser lembradas, recordadas, sem tristeza também, como eu falo sempre. A tristeza nunca é boa, né? Então, por não muito bom que seja o momento a ser recordado, mas vamos recordar simplesmente com saudade, sem tristeza, sem sofrimentos. No programa de hoje teremos mais uma edição do Escolha Sua Música e também teremos o resultado da semana passada. Deixamos três trechinhos de música para você escolher qual que você queria ouvir na íntegra na semana seguinte, né? Ou seja, nessa semana. E já tem aqui o resultado, você já escolheu, já mandou o seu voto pra gente pelo bate-papo musical1@gmail.com. E vamos ouvir então daqui a pouco o resultado do nosso Escolha a Sua Música. E por esse mesmo e-mail, bate-papo musical1@gmail.com, você pode fazer sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você. Manda pra gente uma listinha de 14, 15 músicas, aquelas que você mais gosta, né? Aquelas que você tem mais dificuldade de ouvir por aí. Manda pra gente essa listinha e a gente vai então compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Bate-papo musical1@gmail.com. Lembrando também que você pode, por esse e-mail, mandar o seu voto para o Escolha a Sua Música também. Noiva da Gafieira, canta Jorge Veig. Imagina como deve ser isso, né? De Valdemar Pujol e Moreira da Silva. Vamos ouvir? Contraventor da lei do meu país, porque sou muito infeliz. Eu estava sentado num banco alinhado lá na Praça da Bandeira, com minha cabrocha faceira. Chegou seu município embalançando cacetete, me fez levantar. Eu disse ao moço, espera lá, que isto não são horas de ninguém namorar. Eu me queimei e respondi, espera lá, seu guarda. Creio que o senhor está muito enganado, não seja assim tão afobado. Fique sabendo que eu sou moço e família, e sou um rapaz direito. Nunca faltei com respeito nesta pequena que o senhor está vendo aqui comigo sentada, pois é a minha namorada. Fique sabendo que entre nós dois não acontece nada. Ela é essa vida escolada de quem tão por isto mesmo disse o guarda pra mim. É que eu vou lhe autuar. Chega pra aqui, vamos até lá. O comissário de dia é quem vai resolver a sua situação, seu atrevido intrujão. Ai, pelo que eu vejo, você é um vago mestre que nem casa tem, vive dormindo lá no trem. Eu sou da brincadeira, eu vim da Gafieira, minha noiva também. Eu nunca fiz mal a ninguém, quando eu cheguei no distrito muito aflito,

suas poesias e deitou sob as estrelas para a lua namorar. E nova virgem branca ela surgia como pétala macia, querendo desabrochar. E ele conquistado abriu seu peito e de nuvens fez seu leito para ela se deitar. Crescente ela chegava em seus quartos, depois minguava em seus braços, com medo de se mostrar. Tão bela incendiava ao fim da tarde, cheia de tanta vontade para a noite enfeitiçar. Ouvimos então com Hélio Matheus a canção dele, O Poeta e a Lua. Flora Purim, a voz bonita de Flora Purim, vamos ouvir agora, cantando de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, O Deus de Sal, canção que recebeu diversas outras regravações muito bonitas, entre elas, eu destaco também a do Agostinho dos Santos, fantástica gravação. Quem levou pro fim um Deus de sal que outro Deus matou, que pesca pescou, mas que não voltou. Sim, morreu João, João do mar, Deus quem quis levar, quem levou pro fim um Deus de sal que outro Deus matou, que pesca pescou, mas que não voltou. Amanheceu, o azul do mar trouxe então um Deus de sal com um peixe na mão. Ela entendeu, olhou João e abraçou, e em seus olhos o sol mais brilhou. Dizem que um peixe de prata brigou demais pra não morrer. Então João lutou, o barco virou, o mar levou, o mar pra João era irmão, era o céu, era o pão. Quem levou pro fim um Deus de sal que outro Deus matou, que pesca pescou, mas que não voltou. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. O Deus de Sal ouvimos na interpretação bonita da Flora Purim. Composição, Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie o seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Para tudo isso, bate-papo musical 1@gmail.com também, para o seu voto no Escolha a Sua Música. Ney Lopes e Ginga compuseram, e Ney Lopes e Chico Buarque cantam, belíssima composição, divertida, muito interessante, Percival. Morreu na impaciência, hoje deu no jornal, de velha insuficiência da suprarrenal, na mais completa indigência, o major Parsifal. Homem de grande sapiência, alto valor moral, clerical, radical, racional, marcial. Desempenhou alta incumbência na revolução, foi durão, lei do cão, repressão, pescoção. Depois foi ser da presidência de uma estatal, federal, capital, nacional, integral. Nessa estatal é que a filobacista da Mangueira botava fogo no paiol reinando de copeira. E foi assim que o Parsifal, em plena ditadura, de forma lenta e gradual, entrou pela abertura. Pois acontece que a filó não era mole, não. Avião, combustão, explosão, vulcão. Joias, viagens, motomias, compras no cartão. Um milhão e a paixão não diz não. Homem de grande sapiência, no valor moral, o major Parsifal se deu mal. Hospital, funeral, deu hoje no jornal. Mas o pior é que a filó me ligou de Miami. Ficou sabendo que o Fal tinha tido um derrame. E ao ouvir a fatal conclusão, ainda indagou de pecúlio e pensão. E deu um puta faniquito quando eu lhe contei. O seu major tinha morrido lá em paciência, daquela velha e mal curada insuficiência. Ele que foi Ferrabras, quanto mais, que comandou mais 10 estatais, morreu com uma mão na frente, a outra mão lá atrás. E foi assim que o Parsifal, em plena ditadura, de forma lenta e gradual, entrou pela abertura. Pois acontece que a filó não era mole, não. Avião, combustão, explosão, um vulcão. Joias, viagens, montanhas, compras no cartão. Um bilhão, e a paixão não diz não. Homem de grande sapiência, alto valor moral, o major Parsifal se deu mal. Hospital, funeral, deu hoje no jornal. Morreu na impaciência, hoje deu no jornal. Homem de grande sapiência, alto valor moral, mas completo indigência, o major Parsifal. Clerical, radical, racional, marcial. Ouvimos com Chico Buarque e Ney Lopes, composição do Ney Lopes e do Ginga, Parsifal. Muito legal, né? Essa história, muito interessante. Em 6 de agosto de 1945, Estados Unidos estourou a Little Boy em Hiroshima. Little Boy, como era chamada a bomba atômica, que causou tudo aquilo que nós conhecemos, né? Milhares e milhares, centenas de milhares de mortes imediatas, mas consequências que se arrastam até hoje. Comemorou-se, não que isso não se comemora, né? Mas lembramos essa data, porque isso é história, não podemos esquecer, até para que aprendamos com a história, não podemos esquecê-la. Então, agora, no dia 6 de agosto de 2015, completou 70 anos desse ato insano dos Estados Unidos. 3 dias depois, foi a de Nagasaki. Relembrando, então, esse ato, vamos ouvir Vinícius de Moraes, do Gerson Conrad, Rosa de Hiroshima, na belíssima interpretação dos Secos e Molhados. Ouvimos do Vinícius de Moraes e do Gerson Conrad, na interpretação dos Secos e Molhados, Rosa de Hiroshima. Este é o programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por mim, Marcos Rangel. Quando você mandar um e-mail para a gente com as suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, enfim, diga onde você ouve o nosso programa. Este programa vai ao ar em algumas emissoras e gostaríamos de saber onde você ouve a gente, ok? Para isso tudo, e-mail batepapomusical1@gmail.com. Paulinho Tapajós e Sivuca compuseram, e Sivuca canta, A História Se Repete. Um dia ele partiu ou bem fugiu, nem de seus pais. Mas dos 23 anos, por ter planos desiguais, sentou-se na calçada por ter nada onde sentar. Só tinha aquela estrada e a dor calada pra gritar. Mas eis que de repente em sua frente viu passar alguém tão descontente, convidou-a pra sentar. Então ele contou tudo o que tinha pra contar. E como fosse um doce, ele abraçou-se até chorar. E foi que então juntou-se a solidão com a solidão. E a vida então lhe trouxe o coração ao coração. E os anos se passaram como bem sabem passar. E os filhos se juntaram como bem sabem juntar. Thank you.

se tu pudesses compreender a solidão que é te buscar por aí, andando devagar, a vagar por aí, chorando a tua ausência. Vence a tua solidão, abre os braços e vem, meus dias são teus. É tão triste se perder tanto tempo de amor, senhora de adeus. Oh, volta aqui nos braços meus, não haverá adeus, nem saudade de amar. E os dois, sorrindo a soluçar, partiremos depois. Yare, yarade, yarae, yade, yada, yade. Yade, yarae, yadae, yadae, yada, yade. Se tu pudesses compreender a solidão que é te buscar por aí, andando devagar, a vagar por aí, chorando a tua ausência. Vence a tua solidão, abre os braços e vem, meus dias são teus. Triste se perder tanto tempo de amor, senhora de adeus. Oh, volta aqui nos braços meus, não haverá adeus nem saudade de amar. E os dois, sorrindo a soluçar, partiremos depois. Bate-papo musical. Essa ave madrugada apaixonada voa, voa e sem parar, entra doida na janela amada. No espelho, desespero, eu sonho teu sonhar, quase tua, toda nua, meu luar, luar. Sereno teu cabelo, belo, belo, meu amor, o cheiro estrangeiro da paixão é quase dor. Que dor tão verdadeira que me faz quase afogar, seu beijo, meu desejo, que jamais vão nos salvar. Para a madrugada, vê se atrasa esse amanhã. Vem me tomar, abraçar. Brilha sobre nós, estrela d'alva. Arde labareda eternamente a me queimar, queimar. Para a madrugada, vê se atrasa esse amanhã. No brilho dos teus olhos já começa a clarear o ardor dessa paixão que nunca mais vai me salvar. Igual a esta luz, verão, luar, constelação. Estrela d'alva, arde em paz, clareia coração. Para a madrugada, vê se atrasa esse amanhã. Abraçar, ave louca, sonhar e tomar. Ouvimos primeiro Francis Raime com a Olivia Raime, Saudade de Amar, do Francis e do Vinícius de Moraes. Em seguida, Francis Raime com Gal Costa, um dueto, composição do Francis Raime e do Capinã. Na sequência, vamos ouvir mais um dueto, Leila Pinheiro e João Donato, cantando Indeciso Coração, a composição do João Bosco e do Aldir Blanc. Solidão e liberdade, soledade, uma paixão que adio, sine die por ter não. Essa tal razão que vem com a idade, que vem da felicidade, que vem de outra ilusão. Doida vez por outra, mesmo doida por não ter o que fazer com esse indeciso coração. Solidão e liberdade, soledade, uma paixão que adio, sine die por ter não. Essa tal razão que vem com a idade, que vem da felicidade, que vem de outra ilusão. Doida vez por outra, mesmo doida por não ter o que fazer com esse indeciso coração. Fico assim, sem saber, quem saber pois a vida diz que não tem tempo, que o amor é coisa de momento, é quando rola um turbilhão. Todo coração tem movimento, o que pra mim já é uma intenção. Assim, sem saber, quem saber terá pra me dizer, pois a vida diz que não tem tempo, que o amor é coisa de momento, é quando rola um turbilhão. Todo coração tem movimento, o que pra mim já é uma intenção. Leila Pinheiro e João Donato cantaram de João Bosco e Aldir Blanc, Indeciso Coração. Na sequência, vamos ouvir com Gal Costa e do Caetano Veloso, Sim, Foi Você. Tristeza tem para sempre perdido, além do sorriso, já sem poder chorar. Ah, nosso amor foi bom, foi de não se esquecer. Era pra sempre, foi tão bonito, era de se esperar nascer. Mas foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar. Era pra sempre, foi tão bonito, era de se esperar nascer. Mas foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar. Ouvimos do Caetano Veloso com a Gal Costa, Sim, Foi Você. Chegando agora à reta final do nosso encontro dessa semana, eu tô correndo, voando aqui porque nosso tempo tá estourado. Vamos fechar com chave de ouro, como eu sempre falo, ouvindo com o João Bosco, dele, Sinceridade. Down, down, down, down. Do my book down, down deep. No more, no, do down deep. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Quero viver uma vez mais esse amor que as marchas lambem vai de trás. Castanhas, gotas de cristais. Um teu rio à beira do meu cais. O amor é cego quando vê que é o coração quem sabe escolher. Haja razão pra entender esse simples querer. Pra mim, um remanso por fim, espelho d'água refletir, até que tudo revolva por si, novas canções vão surgir para viver uma vez mais. Outro amor nascente dessas ancestrais. Castanhas, gotas de cristais que não morrem jamais. Thank you.